3897, decolou 21 no chama controle 120 decimal 80. Controle 108, 3297. Controle Salvador, 3297. 900, contato na nova decolagem, sul para o nível 320 na série da EL, após Lira, direto brilho. Subindo para o 320, saída da EL, após Lira, voa brilho, 3297. Poderia voar da EL da presente, 3297? Autorizado. Com lanterna 133, 125. Com a 10273, 1,5 de Simbra. Confere agora a torre 118, decimal 612, bomboso 86, abaraíso. Oi, Salvador, boa noite, Gona 273. Polo 273, ciente, reporte quando baixado e travado. Já baixo travado, 273. Ciente, Gono 273, livre pouso no zero, vento calmo. Livre pouso no zero, 273. Gono 601. Chama 135, 125, 1, decimal 125, decimal 1, alterna 133, decimal 25. 125. 1-1-3-3-2-5, Gono 601. O táxi, o Gono 567, tem 119 a bordo, 3 horas e 55, contendo a conflito. Passa 170 para 150, chega da Mari. 3-0-3, controle de Salvador, acima identificação, desça para o nível 050 na chegada à Mari. Altimetrão no 017. 050 na Mari, identificou 3-0-3, será? Bono 273, solo 26, direita, chame no 21, decimal 9. 21, 273. Paulo Salvador, boa noite, Bono 273. 73, boa noite, táxi via Alfa, reportando seu táxi Juliette, tá no ingresso. Alfa, reportando seu Juliette, 1273. Correio, gol 1567, próximo ao ponto, espera 1-0, pronto. Gol 1567, a linha decola 1-0, vento calmo. A linha decola, 1567. Você chama agora o centro Recife, 125 decimal 1, alterna 133 decimal 25. 7 Recife, 125, 1, alterna 3325, tá 3297. Boa noite, Xanã 6143 Guarulhos 340, tá não autorização. Confirma a matrícula, Xanã? Desculpa, é o 6259, o Xanã 6259. Sim, só um instante em cópia, Guarulhos 360, prepara da Eule da Bridge aguardando. Da Eule da Bridge, gente. Controlando 208. 208, uma boa noite. Muito boa noite, gol 567 decola. Gol 567, contato radar decolar, estou para o nível 360 na saída Arbo. Só deu 360, saída Arbo, gol 567. Autorizado Guarulhos, nível 360. Decola da 1-0 com curva direita no perfil da saída da El, Leda após posição Bridge, onde intercepta o peso do Lula no meio e segue conforme a rota do plano de voo. O controle em 1-2-0, decimal 8 e aciona 5-0-2-3 no 3 pontos. Afirmativa então, está autorizado 3-4-0 então para Guarulhos, decolada 10, curva de direita, da Eule, da Bridge, peso Lu 16, 1208502. Deixa eu me confirmar então, nível 360, muito obrigado então. Gente, portão 1, chama pronto para o espécimeamento, a chama é 6259. Chamará, 6259. voo 940. Voo 940, prossiga, 02 pronto para o estacionamento. Negativo, senhora. Deixa eu dar uma pequena confusão aqui, tá? Esse é o plano de voo. O repetido que nós temos aqui na nossa navegação é o pela aerovia UPSLU 21. Poderia confirmar essa informação? Negativa, que eu possuo aqui Guarulhos UPSLU 10 até a posição Bridge, após Bridge UPSLU 16 até Belo Horizonte, após Trive e após... Só um instante em confirmar após Trive, mas negativo UPSLU 21, ok? Trive, como teremos, qual era a via na TV? Vou confirmar em princípio, só confirmando com o centro após Trive, provavelmente seja após de Caldas e após direto Guarulhos, ok? Guarda na confirmação. Confirme para o controle Salvador. Aeronave que está mandando com controle, clareza 1. Olimpos 131, controle Salvador, atendendo identificação, desça para 4.000 pés na chegada Bonf, altímetro 0.07. Confirmando após Trive, voa direto Poços de Calda e após Poços voa direto Guarulhos, ok? Então, UPSLU 10, Bridge, UPSLU 16, Bravo Hotel Zulu, Trive e Poços de Caldas e após direto destino. Entendeu então, voa pela UPSLU 10 até Bridge, após UPSLU 16 até Belo Horizonte, depois Trive e Poços direto Guarulhos. Afirmativo. Obrigado. No 567 é um centro Recife, 125, decimal 1, alterna, corrigir, 126, decimal 0, alterna, 128, decimal 8. 260, 288, com Recife 165, 67 da Gol, obrigado. Bom. Estabilizou o localizador, ele é X-ray, pistão no zero, campo à vista, tá? 3603. Sobre, 1-1-2, pistão 62. Boa. Gente, 3603, livre pouso, pistão 10, vento no 90 graus, 03 mais. Autorizado pouso na 10, tá, 3603. Meia 03, solos 42, direito no 219. Da direito 219, 63, 63. Alô, Salvador, boa noite, 63603, e pronto, escuta. 3603, boa noite, tá, que teve Alfa Juliette, posição meia dúzia. Alfa Juliette, meia dúzia, tá, 3, meia dúzia. 6262, controlava posicionamento na ponte 01. 01 autorizado, reporta ataque, Seixanã 6259. Bota 2629. Para o posicionamento, gol 940. Gol 940, número 2 no setor, na minha escuta, aguardando. Aguardando na sua escuta, gol 940. Tempos 131, ainda mantendo 41 pés, aguarda autorização para a descida. Estou aguardando também o comparação para a descida, onde eu estou aguardando. Salvador, gol na 273. Boa noite, 73, boa noite, formação Whisky, com fins 360, só um instantinho, cópia, prepare a da Euler da Briga aguardando. Gente, aguardando. 131, autorizado a final do procedimento LSXUE, desça para 2, é o pé, altimetro 1097, a porta estabilizada. Autorizado a final de LSXUE, da pista 10, desça para 2, é o pé, na final de LSXUE. 1097, um bom gol. 3362, de alfa, o chaneamento 2 pilotos. 1940, coordenando com a equipe de solo após a passagem do Boeing da... Corrigindo, da... Após da Avianca, está livre para o espécimamento e reporta ataque. Após a passagem da... Airbus da Avianca. Obrigado, puxa, o gol 1942. 1273, pronto, copo? 2, 6, 3, copia. Autorizado com FINS nível 360. Decola da 1-0 com curva direita no perfil da saída da EL. Leda após posição bridge, onde intercepta pêndulo no meio e segue conforme a rota do plano de voo. Controle 120 decimal 8 e aciona 5134 no transponto. O Gol 973 está para com FINS autorizado nível 360. Decola da 1-0, curva direita da EL. Leda, bridge, intercepta pêndulo 1-6. Aí segue conforme a rota, 0 decimal 8, controle 5134, transponder. Correto, portão 3, chama pronto para o inspecionamento, Gol 1273. Ok, vamos ficar aqui no 3, está para o acionamento. Obrigado. Gol 776, boa noite. Passo 210 com o Whisky. Colo 776, boa noite, acendo identificação, desce para o nível 050 na chegada a Mari, altímetro 1017. Identificou para 50 na Mari, 1017, 1776. Salvador, quartel, boa noite, ou chame a 259, ponte para 10, pronto para decolagem. 6259, a linda, cola pista 10, vento variável 2 nós. Decola 10, hoje chame a 2 para 9.